Viveste, fala menos, me beija mais. E quem precisa do sol tem o seu calor. Se tô com você, não importa o lugar que eu vou. Se me chamar de amor, nem paro pra pensar. Arruma a mala, largo meu emprego. Te peço em namoro de frente pro mar. Se me chamar de amor, você pescou meu coração, nem precisou de rede. Se me chamar de amor, nem paro pra pensar. Eu arrumo uma mala, largo meu emprego, te peço em namoro de frente pro mar. Se me chama de amor, água da sua boca mata minha sede. Oh, e faz amor comigo que eu solto o foguete. Você pescou meu coração, nem precisou forçar a barra. E já sou seu, que o amor guardado pra ti sou eu. A vida passa e ninguém vê, mas já valeu a pena se eu tiver você. Se me chama de amor, você pescou meu coração, nem precisou de rede. Você pescou meu coração, nem precisou de rede.